vehicle for Estou no 963, bom dia, autorizado, linha de decolagem. Estou no 0, vento 1, 3, 0 graus, 7 nós. A linha de decolagem, 963. Alpha X-ray Golf, possível. Alfa X-ray Golf é Lá. 1-8-5, autorizado táxi, via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 1-0, Lacha Torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2. Voo 963, decolar 238, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, voo 963. Salvador, bom dia, voo 963. 963, sobe 360, saída da El Vila. Ah, precisa da El, 360, voo 963. Está cruzando 040 para 3000. Autorizando 2000 pés, livre LF, ajuste 1012, pode estabilizar para os 2009. E 2000 descendo com a Mará. X-ray Golf, só um minutinho, já falo com a senhora. O Golf 093 está autorizado, chamando a TAC. Alpha X-ray Golf, azul Alpha X-ray Golf, autorizado em início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Mike X-ray Golf, da TAM Marília, Mike X-ray Golf, autorizado o reboque até a ponte 02. Cliente, final do reboque, obrigado. Bom dia, autorizada a linha de decolagem. Estão no 0, vento 130 graus, 7 nós. Eu vou aliás decolar já 10, igual no 8 mesmo. Cinco, cinco, um, quatro, aguarde. Negativo, o senhor coordena com a azul. 30 segundos, o senhor coordena com a azul aqui, Felipe, só um minutinho. Alfa X-ray Golf, tá na minha escuta? Afirmativo, por gentileza, faça o reboque um pouco mais arretaguado pra gente poder liberar o tráfego da Trip, que também tá no passe 3, à sua direita aí, e pra ele adiantar o lado dele aqui, tá ok? Alfa. Trip 55, 14, livre, pushback, acionamento, chama pro táxi. Última aproximação, reporta visual com a pista 9028, ajuste 9012. Sete, uma liga. Salvador, gol 1093, para o taxi, 105 a bordo, 3085, alterna Campinas. Gol 1093, autorizado táxi via Pátio Índio até o ponto de espera da pista 10, Lacha Milton 118, decimal 95, ajuste 1012. 1012, Pátio Índio, ponto de espera 10, torre 1895, gol 10. Lefa. Autorizado, Lefa, o 865. Eleva 1865. Chama 6211, chama Recife agora, 251, alterna 3395. 251, 3395, 629, obrigado. Libera a velocidade pelo para o 5362. Liberado 5362, 2000 pés, 1012, autorizado aliás. Liberado então, 2000 pés, 1012, autorizado aliás. 362, liberado. Taxa Trip 54, 39 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. Isso, 29. Atalha 2229, check 3, pouso autorizado, pistão 90, vento 140 graus, 5 nós. Eita, pode falar do 2229. Bom, 9093, visual para a nave nacional 90. Após a passagem da mesma terra na passareta, livre, autorizado ingresso ali, mantém pistão 90. Alfa X-Ray Golf, autorizado o reboque até o portão 08, informe término do reboque. Alfa X-Ray Golf, olha. Chama Recife, 1251, no termo 3395. 251, 3325, 9563. 219, bom dia. Salve, Salvador, bom dia. 2229, livrando. Bom dia, passaredo 2229, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Grupo 55 no quadro, após rolagem da aeronave da Gol, ali mantém o seu zero. Voo 093, decolado aos 47, controle 119.35, bom voo. 935, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, voo 093. 1400 subindo 360, saída da Leda. Sobe 360, vigilância 093. Recife 25. Aeronave do reboque, portão correção. Pátio, ingresso na Juliette para o pátio 3. Decolado aos 48, controle 119.35, bom voo. 1935, bom trabalho, senhora. 5362, já avistado, check-trem, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia a mais. Pouso 90, tem embaixo travado, 5362. Solo Salvador, Alfa X-Ray Gol, finalizando a reposta 308. Grata, bom dia. Bom dia. Para 2000, agora na mesma fase. 2000, autorizado LS-1012, reporte civilizado. 7, autorizado LS-1012, reportará agora na mesma fase. Tipo 362, no solo 52, libera via eco, solo no 21, decimal 9. Libera via eco e solo no 219, 362, graças. Salvador, bom dia, trip 5362, livrou na eco. Trip 5362, bom dia, autorizado táxi via Alfa, pátio 3. Autorizado táxi para o pátio 3. Trip 5514. O 1093 chama Recife 251. 251, Rona 093. 649, passa a Duna, chama a Torre 5895. Trip 5514. Estabilizou, Rona 649. Rono 649, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, Rono 649, obrigado. Trip 5514, chama o controle. Trip Matias, tá fazendo desvio à esquerda, ok? Deve estar a formação. Certo, após desvio, vou direto para Aracaju, trip 5514, apenas informe por quantas milhas vai fazer o desvio. Informação em curso hotel, reporte pronto para conta. Prossiga. Rio 5973, autorizando Recife via Upper Whisky 58, nível 370. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5574, controle 119, decimal 35. Relativo autorizado, Salvador para Recife, nível 370, aerovia uniforme Whisky 7858. Decola fora da pista 1-0, efetua a subida pouca contravenção Aracaju, com curva, primeira curva esquerda após decolagem. Transponder acionado, stand-by 5574, controle 11935 e o 5973. 5973, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Peraí, puxe acionamento, Rio 5973. Confirme, Rio 5973. Afirmativa, acusarei para o pushback e acionamento, senhora. Ciente. Solo 649, libera via Fox, solo 21, decimal 9. Via Fox, 219, zona 6, racionado, obrigado. Cargo 6530, informação Golf. Você cargo 6570, aguarde para a cópia. Escuta, senhor, nosso plano é para o 30, que dizer uma coisa que está com 4. Salvador, bom dia, agora no 649, ele livrou via Fox, a sua escuta. ABSA 6570, 30 segundos para a cópia. Gol no 649, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Via Alfa Juliette, pro 09, gol no 649. Salvador, bom dia, 3153, autorização Galeão 360. 3153, aguarde cópia, número 2. Acionamento, faz carga. Só 3153, um minutinho pra sua cópia. Olha. O Rio solicitou o pushback de acionamento? Sideral. Sideral, afirmativo, sideral. Só um minutinho, você já copiou? Negativo. Tá ok, então vai aguardar um minutinho pra sua cópia e já pode liberar o pushback, só um minutinho. Ok, tá aguardando. Gol 649, autorizado táxi Alfa Juliette, vai seguir o follow-me até a posição 09. Oriente, mas seguiu Fala Meia até o 09, igual no 649, Alfa Juliette. Solo Rio 5973, para o pushback e acionamento. Rio 5973, livre de sonar, chama para táxi. 0773. 9970, pronto, cópia. Afirmo. Sideral 9970, autorizado Teresina, via Up Zulu 20, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Flock, aciona 5026, controle 119.35. 0360 para Teresina, uniforme Zulu 20, decolando a 10. Momo Flock 5026 no transponder, Sideral 9970. Sideral 9970, cotejamento correto, confirme aí, portão. É o 7, eu acho, aqui no Batcarga. Sideral 9977, ciente, número 2 para o pushback. Pode pushback simultâneo com o Rio aí, não? Sideral teria condição de efetuar em coordenação com o tráfego da Rio, sem prejuízo à operação e com segurança? Afirmo, sim. Rio 5973 está ciente do Sideral puxando simultâneo? 5973, ciente. Afirmativo, Sideral, está autorizado. Chama para iniciar táxi. Chama táxi, Sideral. Tá. Abxamia 570, pronto, cópia? Abxamia 570, autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 350, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5030, controle 119.35. Autorizado 350 para Recife, apresentou o Point, igual a 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5030, controle 119.35 metros, 6570, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chama, né? São 3153, pronto, cópia? Debatido. 3153, autorizado Galeão, via Up Zulu 10, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5016, controle 119.35. 0360 para o Galeão, 5010, decolando da 10, curva direita, na da Euleda bridge, 5016, transponda, 1935, controle 13153. Então, 3153, protegimento correto, chama para puxa acionamento. Já está pronto. Então, 3153, aguarde para puxa acionamento. Rio 5973 para o táxi POB02, autonomia 3 horas e 40, alterna Salvador. Rio 5973, autorizado táxi via Pátio Índio até o ponto de espera da pista 10, Lacha Miturri 118.95, ajuste 1013. Devolução 1013, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, toma na torre 118.95. Saredo 2223, bom dia. Aguarde para a cópia. A sua escuta, bom dia. Federal 9970 para o táxi, com 4 horas e 12 minutos de autonomia, alterna São Luís com 3 a bordo. Federal 9970, autorizado táxi via pátio índio até o ponto de espera da pista 10, Lacha Miturim 1118, decimal 95, ajuste 10013. Pátio índio, ponto de espera, chama Toita, 1895, ajustado 1013, Federal 9970. Só lote 1570 para o táxi, 02, só passa 2:14 em Natal. Confirme? 95, completa a sinal, aliás. 0895. 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9. Salvador, bom dia, Rio 98, 9. Rio 989, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave da companhia ingressando para iniciar a rolagem, ajuste padrão. Aberta, nada. Federal 9970, bom dia, mantém ponto de espera, dona Zero. Mantém ponto de espera, dona Zero. Passaredo 2223, pronto, cópia. Preciso, desculpa. Passaredo 2223, autorizado em Vitória da Conquista. Nível 180, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída Arbon, após Elefa. Aciona 5034, controle 119, decimal 35. Autorizado Conquista 180, decola da 10, curva direita após, subida Arbon, após Elefa. E o transponder 5034, controle saída 1935, 1233. Passaredo 2223, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Deixa, muito obrigado. É o 9970, após a passagem da aeronave da Rio na curta final, ali mantém o 10. Após a passagem do Rio na final, ali que mantém o Federal 9970. Rio 5973. 98 no 1, no solo 1, 1, libera via Golf, solo no 2, 1, decimal 9. Tan 3153 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 1013. Via Índia na ponto de espera 1895, tá 3153, 1093. Geral 9970, vento 100 graus, 4 nós, livre decolagem de estão no zero. Rio 9811, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Acha cargo 6570, agora 5 para o táxi. P02, no plano de 2 horas e 1 ou 4 minutos, no alternado de Serra Brava, 95 na calça. Até a ótica? É que até a ótica, bom dia para vocês. Bom dia, senhora. Solicito a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição 62. Gente, para o reboque, chame 121 decimal 9, por gentileza, o Mike Hotel Ótica. 121 decimal 9. Obrigado. Federal 9970, decolado aos 35, aciona 5026, 5026, chama o controle em 119 decimal 35. 5026-1935, bom dia. Bom dia, Sideral 9970. Bom dia, 70, 360, saída Momo Vila. 360, Momo, Sideral 9970. Um 3153, tá pronto? Mais 30 segundos, 3153. Senta. 811, autorizado o ingresso, pátio 3. Um 3153, autorizado. Alinhagem de colapso, soma 0, vento 0, 80 graus, 3 nós. Telefone no 0, não sei. Para o pátio principal, na posição 62. Manda aí, 52. 545-3365, grande partida. Yeah. cargo 6570, ponto, espera a próxima. APSA 6570, alguém mantém 6570. Alguém mantém 6570, 6570. Mike, Hotel Oscar, autorizado reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado reboque. Reportar para ingressar no pátio principal, Mike, Hotel Oscar. 140°, 49. Decolagem autorizada, 0 Oscar, cargo 6570. 223, na escuta? Consigo na escuta. Quantos minutos para o seu pushback, por gentileza? Olha, previsão mais 5 minutos aproximado. Ciente. 3 após efetuá-los, vou ali, né? Valeira, 3, 1, 3. APSA 6570, decolador 19, controle em 119.35, bom voo. 119.35, bom dia. Controle, bom dia, APSA cargo 6570, passando 1.800 pés, na sua escuta. 1759.4. Pronto, cópia, 1759. Luna 759, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 16, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Olhuda, após direto bridge, aciona 5037, controle 119.35. A gente autorizou nível 360 para Guarulhos, via Up Zulu 16. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída da Olhuda, direto bridge. 5037, transponder de 935, controle, Gol 1759. Gol 1759, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Ciente, 1759. Controle alto, você carga 6570, alguma chance de voarmos direto à posição Puka ou Jamo? Autorizo Jamo direto, 6570. Direto Jamo, 6570. Voo 9062, voo ITAP, desce para 4.013. Afirmativo, 1.013. Venha para a de Lida, 3153. Boa Lida, 3153. 4, aguarde para a cópia. Sigo 3884, pronto, cópia. Tipo 5384, autorizado Maceió, via Golf 677, nível 190, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída PUC, transição Caju, aciona 5040. Controle 119, decimal 35. Ciclo 384, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Bom, 759, pronto para o puxa acionamento na posição 1. Aguarde, gol. Está na aguarda, bom, 759. Livre, puxa acionamento, chama o táxi. Está livre, o Gon 570, chama agora centro, Recife, 125, decimal 4, 5, alterna 133, decimal 65. 125, 4, 5, alterna 135, 65, 65, bom dia. Bom, vou. Centro 3, chama agora centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, alterna 3395, tá 3153, bom dia. Bom, vou. Afirmo, ciente, será coordenado, Alfa Tantão. Salve Salvador, Mike Patel, aproximando aqui do Pátio 1. Mike, até o Oscar, autorizado até o portão 62. Gol 1092 está autorizado a final do procedimento LS com sua pistola 0. Desça para 2 em pés, altimetro 1093, reporte estabilizado. IDC em rota direta, nível 100, decola da 35, saída Momo, após Cogibo, após direto, aciona 5033, controle 119, decimal 35. Gol 1092 deve ter restrições para 2 mil pés, autorizado LS 1013. Pessoa 6570, chama Recife 2545. Lamento, Ipax, chame o torre 118.95. Alfa Tango Tango, livre acionar a porta táxi. Hotel Tango, reporta na Papá para ingresso. Paulo Gon 759, pronto para o táxi, 159, 3 horas e 50, até na Galeão. Gol 1759, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, lá chame torre 118.95, ajuste 1093. Livre táxi, ponto de espera na via Índia, 1895 com 1013, gol 1759. Olá, Salvador, mais até off, já concluiu o reboque aqui na ponte 62. Sente, Michael até Oscar. Bom dia, autorizada a linha de decolar 1-0, vento 1-0 graus, 5-9. Livre de decolar 1-0, gol 1-7. Livre acionar, chame para o táxi, passeio 2223. Chama lá, alô. Portas fechadas, freio liberado, cheio para fora aqui. Cheque de segurança feito, vamos esperando embora. Já te arrumou, precisa? Só tem um livre decolagem de pista 3, 5, vento 1, 2, 0 graus, 3 nós. Voo 9759, decolado 3, 1, controle 1, 9, decimal 3, 5, bom voo. É 9, 3, 5, bom. Bom dia, contato radar. Bom dia, contato radar na decolagem, perfil da Eu, nível 360. afirmativa, autorizar, Leda, tá presente? Até os 2000, beleza. Leda, obrigado. Bono 092, complete procedimento, chame torre 1895, com pouso. 1895, Bono 092. Bono 649, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. Ok, está aplicado, pode liberar aí pela esquerda, valeu, obrigado. Bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Bono 092. 3 para o táxi com 5-2 a bordo, 6h40, dando agora o lixo. Acharedo 2223, autorizado táxi via pátio índia até o ponto de espera da pista 1-0, lá chame torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 3. Isso, gente, chama nada. E a Alfa, tentando decolar do 85, saída Momo, não sei se você... Estamos com a Alfa Tango Turbo, contato radar, saída Momo, nível de voo 100. Você é pena, vai cumprir a restrição positiva ou vertical da carta? Sente. Passando externo, baixado e travado, gol no 092. Gol no 092, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 22. Livre pouso, pistão no 0, gol no 092. Tipo 5384, livre acionar a chamba do táxi. 62, 150 pés, Salvador, bom dia, Azul 4234 para Recife, nível de voo 350, pronto para copo. Azul 4234, bom dia, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5042, controle 119, decimal 35. Autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Distância 1-0, saída com primeira curva à esquerda para Puca, transição Caju. Transponder 5042, controle 119, 35, 4, 4, 2, 3, 4.